passos do meu rei. Posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço o filho meu. Chegou na hora de me dar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu. Chegou na hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Sobre um grande rei, rompendo as barreiras e brilhos. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de guiar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu. Chegou de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu. Chegou na hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Pra esse tempo. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou.